todo dia a nossa viagem, viagem, viagem, viagem. Um beijo de amor nasce no coração, um beijo de carinho de... caros amigos ouvintes, sejam bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Estão com o programa Viagem da Saudade, isso até às 12 horas. Fique conosco, somos a boa companhia. Como vem sendo habitual, muita, muita música. Boa disposição. E você, que sempre que queira, pode ligar para o 0238 43 48 00. É isso mesmo. Então, desde já aquele abraço amigo deste vosso amigo para todos vocês que estão aí desse lado. Estejam simplesmente a ouvir, a tomar um pequeno almoço e ouvir a Rádio Arc-en-Ciel. Ou então que se está a trabalhar, para si, muita, muita coragem. Ai, como eu gosto de voltar, é isso mesmo. Eu gosto de estar aqui junto de vocês para ouvir a música portuguesa. Somos a boa companhia, Jorge Ferreira, ele vai ficar connosco. E ele disse que, ai, como eu gosto de voltar. Ai, como eu gosto de voltar à minha terra. Ai, como é bom descer aquele avião. No outro lado da vidraça à minha espera, um sorriso, uma quimera de alguém que levanta a mão. Um forte abraço que me leva ao meu passado. Uma voz alta que revela uma alegria. Uma ternura num olhar tão delicado que me prende ao leito amado. Tão feliz estou nesse dia. Voltei, voltei, nunca, nunca te esqueci. Oh, terra amada, constantemente sonhada, humildade onde nasci. Voltei, voltei, a saudade me chamou. Lá da distância, da reverso da infância, que a minha mente ativou. Ai, como é lindo ver a terra dos meus laços, passar nas ruas onde a infância ficou, e reviver aqueles meus primeiros passos, que na vida são pedaços do passado que voltou. Ai, como é triste novamente a despedida, porque te adoro e tanto amor em te plantei. Adeus, ó terra, vou caminho da vida. Adeus, gente tão querida, e para o ano voltarei. Voltei, esqueci. Oh, terra amada, constantemente sonhada, humildade onde nasci. Voltei, voltei, a saudade me chamou. Lá da distância, terra verso da infância, que a minha mente ativou.

não seja mal. Não há gente como a nossa, de certeza que não há. Portuguesa está sempre no ar, a malta portuguesa sempre a cantar, com a nossa alegria, seja aqui ou seja lá. Não há gente como a nossa, de certeza que não há. A malta portuguesa está sempre no ar, a malta portuguesa sempre a cantar, com a nossa alegria, seja aqui ou seja lá. Não há gente como a nossa, de certeza que não há. A malta portuguesa está sempre no ar, a malta portuguesa sempre a cantar, com a nossa alegria, seja aqui ou seja lá. Não há gente como a nossa, de certeza que não há. A malta portuguesa está sempre no ar, a malta portuguesa sempre a cantar, com a nossa alegria, seja aqui ou seja lá. Não há gente como a nossa, de certeza que não há. Ai, a malta portuguesa, assim está a cantar aí desse lado, espero que sim, que a nossa música traga boa disposição para você que está a trabalhar, muita, muita coragem, para você que está em casa, também muita coragem para si. Vamos continuar com Cris Ribeiro e um tema bem popular, Trombada do Loureiro. Chamaste-me trompa loureiro, fizeste uma cama no chão, molhaste uma palma e a minha, que estava sequinha no verão, que estava sequinha no verão, que estava sequinha no verão. Chamaste-me trompa loureiro, fizeste uma cama no chão. Oh loureiro, por castigo Deus lhe deu a vaga. Portuguesa aqui com Cris Ribeiro. E eu sei que vocês gostam assim desta música bem divertida. Mas agora vem aí Rui Bandeira, Até Deus Cresce. Yeah, yeah, yeah. lindo entre nós, sentimento é um só. Ninguém precisa saber o que vamos fazer. Nossa vida deu um nó, até um dia virar pó. Lembranças são para reviver. Eu sei que tu és meu vício, oh, oh. Tu ardes no meu corpo sem nenhum sacrifício. Quero te amar, fazer a nossa vida mais feliz. Sabes que sim, ontem pediste meu silêncio, não entendi a razão. Hoje falaste desse medo de magoar teu coração. Amanhã, se houver problemas, nós tentamos resolver. O mundo não vai perceber. Só a ti eu entreguei a chave deste amor, sem magoar ninguém. Eu contigo fico bem, até quando não sei. Deus sabe o prometido. Sei bem que tu és meu vício, oh, oh. Tu ardes no meu corpo sem nenhum sacrifício. Quero te amar, fazer a nossa vida mais feliz. Sabes que sim, ontem pediste o meu silêncio, não entendi a razão. Hoje falaste desse medo de magoar teu coração. Amanhã, se houver problemas, nós tentamos resolver. Falaste desse medo de magoar teu coração. Amanhã, se houver problemas, nós tentamos resolver. O mundo não vai perceber. Sabia que o meu tempo aqui era limitado, mas quis poupar-te dessa dor. Quis carregá-la sozinha. Cada momento contigo foi um presente. O nosso amor é eterno, transcende o tempo e vai permanecer vivo dentro de nós. Não te percas na tristeza. Guarda as nossas memórias e lembra-te o quanto já fomos felizes. Serás para sempre o meu sol. Ontem pediste meu silêncio. Até Deus querer. Até Deus querer, a Rui Bandeira, linda mensagem de amor. Um bocadinho triste, mas mensagem linda. Agora continuamos com música mais alegre. Só podia ser Sons da Terra. Elas já caiando há 22 anos. E elas vão nos fazer um medley com a Aldeia da Roupa Branca, Senhor de Matosinhos, é festa, etc. Vamos ouvir. Vê lá os peixes, ai, põe-nos cor de prata, roupa no monte a corar. Vê lá bem tão branca e leve, dá ideia a quem olhar. Vê lá bem que caiu neve. Água fria da ribeira, água fria que só aqueceu. Vem à aldeia, traga a ideia, roupa esta branca que a gente estendeu. Sete fronhas e um lençol, três camisas, duas chuval, que a freguesa deu ao vó. Três corretos, um avental, sete fronhas e um lençol, três camisas, duas chuval, que a freguesa deu ao vó. Música. Senhor do Natos e Dois, ó Senhora da Boa Hora, ensinai-nos os caminhos para sairmos daqui para fora. Ó Senhor do Natos e Dois, ó Senhor. Festa tem sardinha assada, festa que é festa tem entremeada, festa que é festa tem fibra no pão e tem no ar o cheiro que alegra o coração. Festa que é festa tem castanha a estalar, festa que é festa tem o polvo a assar, festa que é festa tem corato a sair e tem sempre um bom vinho para nos servir. Em Portugal é sempre assim, bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim, comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim, comes e bebes do princípio ao fim. Em Portugal é sempre assim, comes e bebes do princípio. Ai, as festas portuguesas são mesmo assim, é o comes e bebes, não pode faltar numa festa. Continuamos, continuamos, e agora com uma voz do fado. Vocês conhecem? Escute, ouça. Às vezes sinto que o vento me derruba, às vezes sinto que me apago com a chuva. Vou com a tempestade e o mundo puxa para trás, e o vento do avesso não nos deixa em paz. Às vezes sinto que talvez só sou mais uma, vem de uma verdade nua e crua, porque fomos longe demais. Almas em contramão, egos em colisão, e somam-se os sinais, e não nos vemos mais. Mas talvez eu leve-te para o resto da minha vida. Mas talvez eu leve-te para o resto da minha vida. E talvez já nos momentos em que o chão não nos segura e a memória nos separa e não ajuda, fujo à verdade como se fosse capaz de aguentar mais esse beijo mordaz. Mas os meus passos não vão mais à tua rua, essa é a verdade nua e crua, porque fomos longe demais. Almas em contramão, egos em colisão, e somam-se os sinais, e não nos vemos mais. Mas talvez eu beber-te para o resto da minha vida. Mas talvez eu beber-te para o resto da minha vida. E talvez já seja tarde. Uma voz que não precisa apresentações foi a voz de Marisa. Agora vem uma dupla da música portuguesa, Ivo Lucas e Nuninho Navarro. Custa aceitar. Olá de novo, ainda estou aqui à tua espera. Pois soube-me pouco o tanto de amor que te dei sem defesas. Já não és o meu sossego nas minhas manhãs mais longas. Nós já fomos um segredo e agora nem sei onde anda. Então vou alimentando a esperança de que voltes, porque ainda custa aceitar que a vida mude e menos custa afastar. Este amor não me torne a teu. Sou a dor e a tristeza que espera por quem me esqueceu. Ai, quem me esqueceu. Então vou alimentando a esperança de que voltes, porque ainda custa aceitar que a vida muda e menos custa afastar. De Ivo Lucas e Nuninho Navarro. Custa aceitar, portanto, custa aceitar nada. Isto ouve-se lindamente, esta música. Agora vem José Cid. José Cid, uma das grandes vozes, um grande compositor. Eu adoro José Cid Cigano. Novo tema. Como os ciganos entre azul e viagem. Do outro lado do rio, como os ciganos somos de outra margem. Nosso amor é de bala e desafio. Como os ciganos somos de outra margem. Nosso amor é de bala e desafio. Os amantes são reianos, como os ciganos de passagem, como os ciganos. E todos os amantes são reianos, como os ciganos de passagem, como os ciganos. And sul e viajei no outro lado do rio. Como os ciganos somos de outra margem, nosso amor é da balda e desafio. Como os ciganos de passagem, como os ciganos. E todos os amantes são raiados, como os ciganos de passagem, como os ciganos. Janita Salomé com a voz inconfundível de José Cid, mais uma dupla de música portuguesa aqui hoje nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Espero que tenha sido de vosso agrado. Certamente agora vai ser Calema, Perfuma. Aquela noite a dois, ninguém chega tão bem, ninguém faz como tu. Chega, manda mensagem, responda aos meus áudios. Que me ligas depois. Sozinha não esquentar. Minha cama foi feita para dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurar. Se já não queres a minha cama, então diz qual é o perfume que eu ofereço a outra dama. E quando a for beijar, eu deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo, beijo, beijo. Conserta-me fecho os olhos e te vejo. Calema, calema aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. É sempre bom ouvir vozes que nos levam assim bem longe. E tenho a dizer que todos os dias de manhã, das 9 às 12, podem encontrar música portuguesa, logo a começar a segunda-feira com um programa musical onde tem receitas, etc, etc. Um programa muito interessante. Então ouvi todas as segundas, das 9 às 12. Às terças é o programa Viagem da Saudade, que está a ouvir. Depois há da quarta temos Portugal em Festa com o nosso amigo Vítor. À quinta-feira, mais uma vez, temos as Vozes de Portugal com Alzemiro. E também das 9 às 12, bem entendido. À sexta-feira temos mais um programa musical com... À sexta-feira era um programa musical e agora vai ser um novo programa que vamos ter novamente. Esteja à escuta, surpresa, fica surpresa. Não vou dizer quem é, mas vamos ter novamente aqui na nossa grelha de programas um programa à sexta-feira das 9 às 12. Fique atento para descobrir qual programa vai ser. Portanto, fique connosco todos os dias de manhã e depois ao sábado temos o Portugal no Coração e depois durante a tarde temos o programa Mais Vale Pedir, simplesmente. Ao domingo de manhã temos o Cantar do Galo e depois o Telefone Toca, mas não esquecer o programa Música da Glória, todas as quartas-feiras, sim, às quartas, das 14 às 16, e para o fim fica sempre melhor, não é? É isso mesmo, o programa Descoberta com o Manu, todas as sextas-feiras, das 17 às 19. Tudo isto, programas português, em português, aqui na vossa rádio, na Rádio Arc-en-Ciel. Fique connosco. Temos que nos casar. Vamos ao Senhor Padre para nos abençoar. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, diz este evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa que todos vão adorar. Vai ser uma semana com Portugal a bailar. Quando eu me casar, vai durar uma semana. A nossa festa cigana, a nossa festa cigana. Quando eu me casar, vou contigo para a Havana. E eu serei a tua dama quando subir ao altar. Portugal vai bailar. Já que nós nos amamos, eu quero que sejas meu. Vamos ao Senhor Padre pedir a bênção de Deus. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, diz este evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa vão adorar. Ai, vai ser uma semana com Portugal a bailar. Quando eu me casar, vai durar uma semana. A nossa festa cigana, a nossa festa cigana. Quando eu me casar, vou contigo para a Havana. E eu serei a tua dama quando subir ao altar. Portugal vai bailar.

quiseram no casar com a chula picada. Essa paz ninguém lhe tira, o rebelde duvida, não quer namorada. Quando ele chega à roda, todos vão na moda de arranjar um par. Vive entre gerações, no Minho e regiões que o saibam amar. E o Vira mora no Minho, é isso mesmo. Continuamos com Ágata. Ela vem aqui com o tema Voltei-me a Apaixonar. E esta música foi pedida do Sr. Faria, ali dos lados de Angré, que oferece a sua fama de menage, como diz aqui em França, como se diz, a sua mulher da limpeza, esta música da Ágata, ela que gosta muito da Ágata, a senhora Sandra. Meu pensamento nunca mais volta ao passado. Chegaste agora, estou perdida no teu fado. Nunca pensei que poderia amar de novo. És fogo, lindo demais. Moreno, és minha sorte, eu quero mais. Braços.

assim. É só uma fase, sei que sou metade, enfim. Minha saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar perto. Minha saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar, mas sempre vai estar. Minha saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe. Já estamos aqui nesta segunda hora do programa Viagem da Saudade. Iniciamos esta segunda hora com Vitor Lima, Minha Saudade Tem Nome. Agora vamos ouvir Expresso 86, Uma Noite de Amor. Não vás embora, fica comigo. Quero esta noite só para nós dois. O meu desejo é ficar contigo. Então tudo fica para depois. Ainda não sei o quanto eu te quero. Faz pouco tempo que te conheci. Só sei que fico em prisão, desespero. Porque não sei se tu gostas de mim. Gostas de mim? O que Deus quer. olhei para ti e no teu olhar eu vi o que tu não queres dizer. Olhei para ti e nos teus olhos eu vi palavras que queres esconder. Vejo em teu olhar mistérios sem fim, mas não vais negar que gostas de mim. Vejo em teu olhar mistérios sem fim, mas não vais negar que gostas de mim. Ao olhar os teus olhos vejo o teu coração. Teu olhar é uma praga, teu olhar é uma oração. Ao olhar os teus olhos nem mesmo sei o que sou. Se amor com amor se paga, paga o amor que te dou. E nos teus olhos achei sonhos que andavam perdidos. Para ti olhei e no teu olhar encontrei caminho para os meus sentidos. Se a vida mudou, eu não vou negar que tudo o que sou vem do teu olhar. Se a vida mudou, eu não vou negar que tudo o que sou vem do teu olhar. Ao olhar olhos, vejo o teu coração. Teu olhar é uma praga, teu olhar é uma oração. Ao olhar os teus olhos, nem mesmo sei o que sou. Se amor com amor se paga, paga o amor. Teu olhar é uma praga, teu olhar é uma oração. Ao olhar os teus olhos, nem mesmo sei o que sou. Se amor com amor se paga, paga o amor. Transmontana, oh lá,

estão à escuta do programa Viagem da Saudade. A primeira hora foi só os últimos sucessos. Agora vamos lá ao fundo da mala a escolher esta música assim, mais de bailarico, mais conjuntos. Vamos lá, até às 11 horas vai ser assim. Agora vem Banda Lusa com o tema Maria Portuguesa. Como olhos verdes que querem conquistar, gestos perfeitos e ternura no olhar. É assim a mulher que eu vejo, que trago por desejo no meu coração. É assim a mulher que eu vejo, que trago por desejo no meu coração. É portuguesa a mulher dos meus sonhos em qualquer lugar. É portuguesa. Tenho certeza que a vou encontrar. É portuguesa de nome Maria, a mulher que eu vou amar. É de certeza Maria, Maria, Maria portuguesa. É assim a mulher que eu vejo, que procuro e desejo no meu coração. É assim a mulher que eu vejo, que procuro e desejo no meu coração. É portuguesa a mulher dos meus sonhos em qualquer lugar. É portuguesa e eu tenho a certeza que a vou encontrar. É portuguesa de nome Maria, a mulher que eu vou amar. É de certeza Maria, Maria, Maria portuguesa. É portuguesa a mulher dos meus sonhos. É portuguesa e eu tenho a certeza que a vou encontrar. É portuguesa de nome Maria, a mulher que eu vou amar. É de certeza Maria, Maria, Maria portuguesa. Amigo, estou apaixonado por alguém que tu também já foste dela. Aquela mulher que outrora tu mandaste embora por não gostares dela. Amigo, qual foi a razão para dizeres que não a uma mulher tão bela? Então me diz, quero saber se eu vou sofrer se casar com ela. Amigo, não fico zangado, ver-te apaixonado e feliz assim. Foi ela que um dia me disse, quando se apaixonasse não era por mim. Agora para meu castigo, ela está contigo e diz que te quer. Por isso quero-te dizer, não vou mais sofrer por essa mulher. Porque será? Porque será que uma mulher não pode escolher o amor? Porque será? Porque será? Porque será que não pode amar quem quer?

Passado algum tempo, chamaste-me de amor. Fomos os dois à praia, nós fomos ver o mar. Deitados na areia, corpos a transpirar. E aconteceu. Nós beijámos na boca e deixaste-me louca de amor por ti. O tempo parou e nada mudou. E o nosso amor nunca mais vai ter fim. Faz amor comigo, faz amor comigo. I love you, aqui Chave de Ouro com o tema Faz Amor Comigo. Agora vem aí a banda Lusiforme, A Minha Maria. Vamos ouvir. A noite que passa, o dia que vem, a lua se vai e o sol se põe. Comigo a bagagem cheia, a onda que vai, a onda que vem, é já bem tarde e o sol se põe. Eu deixo na areia a água bem fria, eu levo comigo a Maria. Já bem tarde e o sol se põe. Eu deixo na areia a água bem fria, eu levo comigo a minha Maria. Da Luz e Falma. Agora vêm os atuais com Antes de Ir Embora. Antes de ir embora, deixa-me olhar dentro dos teus olhos te perguntar. Diga sinceramente, mas fale sem chorar. Diga por que motivo deixou de me amar. Siga sua vida, seu caminho. Eu sempre pedirei a Deus por ti, por esse coração que te ama tanto. O meu maior encanto hoje eu perdi. Perdoa se estou chorando ao ver você partir. Eu sei que nunca mais vou esquecer-me de ti. O nosso último beijo eu nunca vou esquecer. Momentos tão felizes que eu passei com você. Siga sua vida, seu caminho. Eu sempre pedirei a Deus por ti, por esse coração que te ama tanto. O meu maior encanto hoje eu perdi. Deixaste, não mais voltaste. Tudo se acabou. A noite que vem, o dia também. O sol não mais voltou. Tudo é tão ruim. Volta para mim. O que é que eu faço se não estás? Tudo eu te dei. Onde foi que eu errei? Diz-me que eu volto atrás. Eu te amava, sabes bem. Te amava como ninguém. Me deixaste, me trocaste por alguém. Maldita tu, tudo eu te dava, sabes bem. Maldita tu, te dei amor como ninguém. Maldita tu, maldita tu. Dava, sabes bem. Maldita tu, te dei amor como ninguém. Eu te amava, sabes bem. Te amava como ninguém. Me deixaste, me trocaste por alguém. trocaste por alguém. Maldita tu, maldita tu, tudo eu te dava, sabes bem. Maldita tu, maldita tu, te dei amor como ninguém. Banda Luz e Fama aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Alma Nova, são eles que vão interpretar o tema Dói Dói. Fado, passa a vida amargurado, mas ela não quer saber. Ela sabe que eu a quero, que não a posso esquecer. Isso não a incomoda, para ela virou moda, gosta de me ver sofrer. Ela anda a brincar comigo. Assim não dá. Para mim é um castigo. Assim não dá. Mas eu não vou desistir. Um dia vou conseguir ter para mim o amor dela. Dói, dói, dói, dói quando estou a pensar nela. Dói, dói, dói, dói quando a vejo passar. Dói, dói, dói, dói quando vai ao lado dela outra alguém no meu lugar. Dói, dói, dói, dói se não faço amor com ela. Dói, dói, dói, dói se não a posso beijar. Dói, dói, dói, dói quando penso que ele e ela à noite se vão amar. Para mim o amor dela. Dói, dói, dói, dói quando estou a pensar nela. Dói, dói, dói, dói quando a vejo passar. Dói, dói, dói, dói quando vai ao lado dela outra alguém no meu lugar. Amor com ela. Dói, dói, dói, dói se não a posso beijar. Dói, dói, dói, dói quando penso que ele e ela à noite se vão amar. Dói, dói, dói, dói quando penso que ele e ela à noite se vão. Estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, é o programa Viagem da Saudade. E agora estamos matando saudades de alguns grupos, de alguns conjuntos. Foi assim esta segunda meia hora, esta segunda hora do programa Viagem da Saudade. Na terceira hora, vamos para outra música. Desfaço a cama, quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto tirando a roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para pôr louca. O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade. E os dias que saímos fez nascer um grande amor de verdade. Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos, sem ninguém nos controlar.

uma rosa. É com ciúmes que se corta o amor. É com cobras que se escrevem linhas tortas. É no coração que se conhece o amor. Que saudades faz lembrar os tempos que já passaram. Que saudades nos faz ao recordar as aventuras e amor que já lá vão. Que saudades faz lembrar os tempos que já passaram. Que saudades nos faz ao recordar as aventuras e amor que já lá vão. O tempo passa e não parece. E aqui estivemos então com o conjunto São José, um cravo e uma rosa. Agora vem e o Vozes do Fado e Carlos do Carmo, Por Morrer uma Andorinha. Tentamos fazer sempre esta viagem por outros caminhos, caminhos diferentes, cada vez agarramos, vamos viajar sempre, que não seja igual o caminho. A primavera, por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Como vês, não custa mudar e nem sequer desconter. Eu não fico à espera de uma ilusão que eu não tinha. Se deixaste de ser, não deixei de ser quem é. Se deixaste de ser, não deixei de ser quem é. Não tenho menos nem mais, e os dias passam iguais aos dias que vão distante. E os dias passam iguais aos dias que vão distante. Horas, minutos, instantes seguem a ordem austera. Ninguém se agarra à quimera do que o destino encaminha. Pois por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha não saber o quando nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor forte e profundo. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha e eu serei teu. Que fala e não nos interessa, o mundo não nos importa, o nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos a tortura dos desejos. Vamos viver o presente tal qual a vida nos dá. O que reserva o futuro só Deus sabe o que será. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece que vai na rua, vem ser minha e eu serei teu. Que fala e não nos interessa, o mundo não nos importa, o nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Desse amor que não deu certo, é o tempo das quimeras, das palavras em silêncio. Quando mais longe era perto, tinhas nos olhos a esperança, os desejos de aventura, as ilusões que eram minhas. Nos momentos de ternura, tinhas nos seios a graça das primaveras que tinhas. E foste a música que em mim ficou, quando a distância nos fez separar. Ando longo para te encontrar. Foste a quinta sinfonia da nossa verdade, sonata tocada em mim. Foste o meu sol afinado neste samba de saudade, Vinícius, Nara e Jobim. Foste verso de balada, foste pintura abstrata, meu bolero de Ravel. Foste música sonhada, uma canção de Sinatra com um poema de Brel. E foste a música que em mim ficou, quando a distância nos fez separar. Ando morto para te encontrar. Foste estrela de cinema, minha dama de Xangai, Hiroshima, meu amor. A minha grande ilusão era a escolha de viver, quanto mais quente, melhor. Grande amor da minha vida, senso, silêncio, paixão, cruel, feliz e trofou. Foste luzes da ribalta, música no coração, e tudo vento levou. E és ainda o que me faz sentir dentro da vida.

noite está tão serena. Eu dormindo em seu seio, Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme guitarra, que é hora. Aquela casaca azul que ela me bordou a ouro parece dar-me alma nova quando estou em frente ao touro. Gostei dela e ela de mim, foi para mim o meu viver. Dela só tenho a casaca, dela só tenho a casaca, que não me deixa esquecer. Hoje quando estou na praça, estou na praça, estou mais só que antigamente. Vejo caras e mais caras e mais caras, só vejo gente e mais gente. Falta lá um certo olhar, que para mim foi um tesouro. Faltam as mãos que bordaram, faltam as mãos que bordaram a casaca azul e ouro. Faltam as mãos que bordaram, faltam as mãos que bordaram a casaca azul e ouro. Sol de verão, luz e calor, muito grito, muita palma. Um touro do Ribatejo, mais negro que a minha alma. Estão lá todos para me verem ser valente em frente ao touro. Só ela que não vai ver, só ela que não vai ver a casaca azul e ouro. Hoje quando estou na praça, estou na praça, estou mais só que antigamente. Vejo caras e mais caras e mais caras, só vejo gente e mais gente. Falta lá um certo olhar, que para mim foi um tesouro. Faltam as mãos que bordaram, faltam as mãos que bordaram a casaca azul e ouro. Faltam as mãos que bordaram, faltam as mãos que bordaram a casaca azul e ouro. Pour chercher ce que vous voyez, como jurei, como verdade o amor que senti. Quantas noites em claro passei a escrever para ti. Cartas banais que eram toda a razão do meu ser. Cartas grandes, extensas, iguais, ao meu grande sofrer. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços da dor sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas que não vai bem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? Porém de ti, nem sequer uma carta de amor, uma carta banal recebi para acalmar a minha dor. E sendo assim, eu para ti não deixei de escrever, pois bem sabes que tu, para mim, és todo o meu viver. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços da dor sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas que não vai bem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, de quem as não tem. Cartas de amor, andorinhas que não vai bem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? Ai, cartas de amor, quem as não tem? Agora já não há cartas de amor, agora é só mensagens, etc, etc. Portanto, isso praticamente acabou. Mas como era bom as cartas de amor, hein? Portanto, continuamos. É tão bom ser pequenino, não é? Rodrigo. E esta música então é da parte dos seus pais, Lourenço, a Madame Lourenço e o Sr. Lourenço, para a Silvina, com todo o amor e carinho, porque esteve de parabéns, parabéns para ela, com muitos, muitos beijinhos da parte dos pais. Vem cá, José Manuel, dás-me a graciosa ideia, diz Jesus na Galileia, a traquinar num vergel, és moreninho de pele. Como foi o Deus menino, tens o mesmo olhar divino. Ai que saudades eu tenho, nem não ser do teu tamanho. É tão bom ser pequenino, os teus dedos delicados nas tuas mãos inquietas, lembro-me das borboletas a vojar no silvado. Fui como tu, sem cuidado, também já corri veloz. Vem cá, falemos a sós do caso sentimental, que eu vou dizer-te o que vale. Ter pai, ter mãe, ter avós, ter avós, afirmo-te eu. Perdoa as imagens minhas, é ter relíquias velhinhas. E ter mãe é ter o céu, ter pai assim como o teu, que te dá o pão e o ensino, é ter sempre o sol a pino. E o luar com rochinões, tri

passei-a pronto. Fiz do fado a minha luta. E agora tenho saudade de quando eu era recruta. Belos tempos, quem me dera voltar à velha unidade do metiro da severa. Esse grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. É o programa Viagem da Saudade, é mesmo saudade que estamos aqui a partilhar com estas músicas. Amália Rodrigues, vocês sabem lá. Destino, não importa. condão divino, a quem nasce pequenino, a cumprir um grande fado. Sabe-se lá quanta sorte é boa ou má. Sabe-se lá amanhã o que virá. Breve desfaz-se uma vida honrada e boa. Ninguém sabe quando nasce para o que nasce uma pessoa. Sabe quando nasce, para que nasce uma pessoa. Voz inconfundível de Amália Rodrigues, esteve aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Agora vem aí outra grande voz, a voz de Pedro Barroso, e esta música é especialmente para um ouvinte que ligou para aqui. Um muito bom dia para ele e um grande abraço. Em teu peito sinto tesmo e vontades marinheiras de aproar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Menina, em teus olhos vejo espelhos e em teus cabelos nuvens te encantar. E em teu corpo inteiro sinto fé, rijo e tenro que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Aprendi dos esteiros com sueiro e aprendi na fanga com redol. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorris. És um rio cheio de água lavada e dás rumo à fragata escolhi. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Que não venha ver menina para ficar. Eu só por mim quero-te tanto, que não vai haver menina para sobrar. Grandes vozes, grandes poetas que nós temos em Portugal, como este. E este que vem agora, José Afonso, Balada do Outono. Passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes caem, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão para o mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar,

a esta música e com esta viagem. Espero que tenham matado saudades. Quanto a mim, marco o encontro para a semana próxima para mais música portuguesa. Ótima semana para si e um muito bom dia. Horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira pede a Marcelo Rebelo